fase da minha vida um momento fútil. Na vida que se leva só te resta o presente. Seja inteligente, tem que seguir, não dá pó. Não posso dar na trave, não posso ser inútil. Não posso fazer da minha vida um momento fútil. Na vida que se leva só te resta o presente. Seja inteligente, tem que seguir em frente. Avante, força nunca duvide. Foda-se o teu passado, o presente é o que te define. A gente colhe só aquilo que a gente planta. O que se deixa nessa vida são só as lembranças. No fim do mês a sua conta te corrói por dentro. E o sentimento de cobrança pesa 100%. Sua estratégia foi bem feita ou bem executada, ou foi mal feita, mal pensada e não valeu de nada. Já faz uma cota, sendo uma boa. O tempo voa, saiba não volta, não fique à toa. Não posso ser qualquer que nunca pensa no futuro. Pensa na consequência do seu ato é ser maduro. Saber que o sentimento que provoca no espelho só pode ser reflexo do caminho que vem. Então, rebeiro, eu escolho pra sobreviver. Ser maloqueiro é o pensamento de quem já não manja. Espanja, suor espanja, sorriso espanja. Quem não sai da mesma se não se arranja. Eu não posso dormir cedo, eu não posso acordar tarde. Eu não posso ter defeito, eu tenho que fazer minha parte. Então se liga aqui. Não dá pô, não posso dar na trave. Não posso ser inútil, não posso fazer da minha vida um momento fútil. A vida que se leva só te resta o presente. Seja inteligente, tem que seguir, não dá pô. Não posso dar na trave, não posso ser inútil. Não posso fazer da minha vida um momento fútil. A vida que se leva só te resta o presente. Seja inteligente, tem que seguir. Ouvi no outro papo que foco é necessário. Ouvi no outro papo que não abandonai-vos. Ouvi que referência é tudo que te acolhe. Fé e persistência sem fazer corpo mole. Vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando como eles vêm lembrar. Sei que essa vida é muita treta pra quem tem que trampar. E quem quer viver de brisa basta se encostar. E foi seu tempo, foi se a hora, a vitalidade embora. Sua mente ultrapassada não acompanha a história. Chora, pois não faz muito tempo que tinha um sonho dentro da cabeça. Sem disposição pro arrebento, faria diferença no foco pro futuro. Mas um minuto de silêncio não basta pro luto. Do passo da família que acreditaria que sua ausência quebrou vários sonhos, quem diria? Então escolhe um dia e veja a trajetória. Eu sei, não posso abandonar, por isso eu tento toda hora. Não dá pô, não posso dar na trave. Não posso ser inútil, não posso fazer da minha vida um momento fútil. A vida que se leva só te resta o presente. Seja inteligente, tem que seguir, não dá pô. Não posso dar na trave, não posso ser inútil. Não posso fazer da minha vida um momento fútil. A vida que se leva só te resta o presente. Seja inteligente, tem que seguir.